frequentando a sua igreja. E a pessoa, ah, é que pode. Não tem que virar espírita? Não, tem não. Porque nós não estamos aqui, meus amigos, para converter ninguém, não. Nós estamos aqui para ajudar, para amar, para servir. Não estamos aqui para dizer que o espiritismo é que é o certo, que os católicos estão errados, que os protestantes não sabem de nada. Quem disse isso? O espiritismo não veio para combater as religiões, mas para fortalecê-las, nos dizia Allan Kardec. Que os seus conhecimentos vão ser úteis a todas as religiões. E ele não se tornará a religião do futuro, não. Não vai haver uma única religião no futuro? Claro que não, porque somos todos diferentes. Mas os seus princípios básicos vão se tornar crença comum, porque são verdadeiros, são científicos, no sentido amplo da palavra. Princípio da comunicabilidade dos espíritos, da pluralidade dos mundos habitados, da reencarnação, na crença de um Deus único e a imortalidade da alma. Isso vai se tornar patrimônio comum a todas as religiões, ou quase todas. Então, a nossa proposta é ajudar as pessoas, não é converter ninguém. Então, as pessoas vão lá, mas vão gostar tanto, porque o Evangelho de Jesus, explicado pelos Espíritos superiores, é de um encantamento inesquecível. É tão bom que quando me deram alta, entre aspas, porque normalmente a gente diz, olha, o tratamento demora 10 sessões, 5 semanas, 2 vezes por semana, ou naquelas casas que fazem uma vez por semana, porque tem mais dificuldade de locomoção, de distância, e a gente sabe da correria das pessoas, seriam 10 semanas. Né? 5 semanas dá um pouco mais de um mês, né? Indo 2 vezes por semana. Normalmente as pessoas ficam mais. Mas quando eu estava lá, depois que eu estava harmonizado, o monitor diz, não, nós vamos dar alta para você, entre aspas, né? Nós não chamamos a pessoa de paciente, mas sim de assistido, para evitar problemas com a medicina. E o assistido já está harmonizado. Nós queremos agora que você vá para o estudo preparatório do ESD, onde vai se formar uma nova turma do ESD e lá você vai estudar o Livro dos Espíritos e assim por diante. As apostilas da FEB, que são extraordinárias. São 57 livros, os mais importantes de uma grande seleção, muito bem feita, consolidados em antigamente 5 apostilas e agora apenas 2 apostilas, um pouco mais volumosas. Então, ele é a porta de entrada da Casa Espírita, harmoniza as pessoas e encaminha para o ESD. Lá na Federação Espírita do Distrito Federal, nós estamos pensando em fazer um modelo um pouco diferente. Porque nós percebemos lá em Fortaleza que essa transição, essa pessoa, tirar a pessoa do grupo onde ela está para formar outro grupo no ESD é muito traumático. E as pessoas, havia uma evasão muito grande do ESD 1. Principalmente porque o ESD 1 era aquela parte de introdução, os precursores da doutrina espírita, a parte histórica, que é muito interessante, mas no meu modo de ver, para quem está sofrendo, não é tão importante saber quem foi Anton Mesmer, quem foi Swedenborg. A pessoa quer ficar boa. Não é? Então, vamos deixar para estudar a história do Espiritismo lá mais adiante um pouquinho. Então, a gente vai fazer na Federação, vamos começar agora em março. Já tem uma equipe de trabalhadores já, de voluntários, já que se dispuseram a esse trabalho. Mas vamos fazer o estudo do Evangelho nos primeiros 60 dias. Depois de 60 dias, aquele grupo já vai intercalar estudo do Evangelho com as apostilas da FEB, do ESD. Um dia ESD, um dia Evangelho. Um dia sabedoria, uma asa, no outro dia o amor, a outra asa do Evangelho. Como Emmanuel dizia, que o espírito para salvar precisa de 2 asas, do amor e da sabedoria. E aquele mesmo grupo mais adiante, nós não estabelecemos ainda um prazo, mas digamos 6 meses depois de haver algum conhecimento básico da doutrina espírita, nós vamos convidá-los para o trabalho no bem, para virarem trabalhadores da casa, para virarem monitores de TE, para virarem monitores de estudos tematizados ou outros estudos complementares que a casa pode ter, para a visitarem uma instituição beneficente, pegar aquele grupo que é tão integrado, tão amigo, que quando vai se reencontrar no trabalho voluntário, vai fazer uma grande festa. Trabalho voluntário, meus amigos, é uma grande alegria. Não é sofrimento. Em Fortaleza, nós visitávamos um presídio feminino,